ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas com a sua participação pelo 991-248325 ou 99204-2222. Você participa comigo enviando aí a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio aqui para os nossos convidados do programa, tá bom? Pode participar aí livremente até as 14 horas. Ainda hoje vou receber aqui o Wilson Brás, falando sobre a campanha Natal do Amor, daqui a pouquinho, e também o vereador eleito lá em Guaxupé, o Chico Timóteo, né? O Francisco Timóteo de Resende, ele que foi o segundo vereador mais votado em Guaxupé, com 1.032 votos. Depois de muitas tentativas, né? Finalmente o Chico Timóteo conquistou uma cadeira no Legislativo Guaxupeano. E aqui em Guaranésia, sem muitas tentativas, acho que na segunda tentativa, o Du também conquistou essa cadeira. Tudo bem, Du? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Expresso. Bom dia. Deixa eu ver se é bom dia. Boa tarde já, né? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Du? Prazer é nosso. Segunda tentativa, né? Isso, segunda tentativa. Na eleição passada eu foi a primeira vez, eu tive, né, 205 votos. Faltou pouco, né, Du? Faltou, eu tive 28, se eu não me engano, a menos do que quem entrou, que no caso foi o Júlio da ambulância, né, ele saiu como Júlio da ambulância. Bateu uma decepção, uma depressão naquela época, Du? Ah, na verdade é assim, né? Eu digo isso porque todo mundo falava, né? O Du tá eleito. É, não. O Du vai ser eleito. O Du é gente boa demais. O Du tá lá dentro. E aí, de repente, o Du não tava lá dentro. E aí? Eu digo assim, né? A gente, no começo dá, né? Naquela primeira semana ali, segunda, você fica, né? Porque você cria uma expectativa de entrar, a verdade é essa. Todo mundo que entra, o cara, desde o que tiver aí 1.000 votos, até quem teve um voto só, ele tá na expectativa de entrar, senão ele não tá pedindo voto. Então, você, né, você vai ali contando os votos ali, da agora e daqui, quando vê, não deu, né, por pouco, só que, sinceramente, também com o tempo, você vai aprendendo a né, olhando também, vendo que não era a hora certa também, né, e principalmente, né, aprendendo com o que a gente fez, né, de por que trazer, não era a hora certa? Você não se julgava preparado naquele momento? Então, eu me julgava assim, na verdade eu me julgava assim. Você foi candidato, né? É, lógico, eu me julgava preparado, só que eu aprendi muito na campanha, né? No caso, essa campanha foi 45 dias, a outra foi 3 meses de campanha, né? Então, eu entrei muito inocente, na verdade. Na verdade foi essa. Eu pensei do jeito que você falou que eu entrei porque eu não tô eleito. Bonzinho, nunca fiz mal pra ninguém, que eu não pude ajudar, eu não atrapalhei, não sei o que e tal. E quando vê, você é louco. Eu passei mais minha campanha passada, revertendo mentiras que inventaram a meu respeito, do que propriamente pedir o voto. Então, teve muito disso, muita mentira? Teve demais. Coisa absurda, sabe? Assim que, por exemplo, esses 205 votos, eu digo que eu tive de pessoas que me conheciam. Porque pessoas que não me conheciam e ouviam falar a respeito de coisas que inventaram a meu respeito na eleição passada, tá louco. Eu uso até, né, o espaço aqui pra fazer uma campanha contra isso, né? Eu falei isso na primeira reunião que a gente teve esse ano, acerca de sair candidato, eu coloquei isso em pauta também, falei assim, ó, a gente tem que, já que vai sair, vamos sair, não digo unido, assim, mas vamos sair pelo menos cada um, né, fazendo a sua parte e sem usar de inverdades, né, que eu acho que é muito baixo, eu dou até um exemplo, eu encontrei com uma menina esse ano, no começo do ano, que ela tinha mudado, e na época ela te falou pra mim que tinha ficado muito brava comigo, não sei, eu não entendi nada, e ela mudou, nós acabamos não acertando nada, não conversando nada, e ela, aí eu perguntei, ela voltou, eu perguntei, mas por que você ficou, tava assim comigo? Ela falou, não, Du, é que o pessoal tinha inventado umas coisas a respeito de você, e agora, 3-4 anos depois, que ela veio saber que era mentira, que foi na época da política. Ficou na cabeça dela 4 anos. Ficou 4 anos, e coisa política, por causa que a família dela, muita gente votava em mim, então entrar dentro da casa dela, e acredito que aconteceu comigo e acontece com muita gente. Então, por isso que a gente dá até esse tom de indignação, né? O inimigo maior tá dentro do próprio grupo, às vezes, ou na maioria das vezes? É, o inimigo, né? O adversário. É, o maior adversário realmente é, né? Quem até tá... por causa do sistema. É, por causa do sistema, tá... né? Que eu considero aí bem ultrapassado também, né? E você acaba tendo o seu adversário direto é quem tá no próprio partido. E isso acaba atrapalhando, né? Acaba atrapalhando porque, né, pro cara entrar, eu tenho que ter menos voto que ele. É. Então ele tem que dar um jeito de. E às vezes, quando entra alguém, que nem do caso que eu entrei lá, não, esse cara tem muita chance. Aí. O cara, né, chega e já fala assim: não precisa votar no Du, não, o Du já tá isso, eleito. Isso, exatamente. Essas conversinhas fiadas. E eu digo também, né, que a pessoa, quando ela é grande, né? Eu digo assim, quando ela é grande de verdade. Ela se sente que é pequena. A pessoa, quando é pequena, o único jeito dela crescer, ela diminui os outros. É. Então eu penso muito acerca disso. E aconteceu muito com isso. Graças a Deus, nessa, não tive tanto esse problema. Que mas que, na que outra. O que mudou do 2012 para esse Du, na campanha, né? Como homem também, você mudou muito, você se transformou num evangélico, né? Sim. Naquela época não era. Quer dizer, a mudança foi muito grande. Sim. Mas sim. O político, Du. Daquela época para esse, foi apenas esse crescimento aí na experiência de uma campanha? É, eu parto a princípio disso, né? Que Albert Einstein falava, né? Que tolo é quem faz a coisa do mesmo jeito e espera outro resultado. Então, se eu fizesse a campanha do mesmo jeito, eu mais que eu poderia esperar é chegar perto. Mas o que que você mudou? Eu acredito que eu tive um amadurecimento. Um amadurecimento muito, muito grande como pessoa. E eu acho que isso inclui muito também o fato, né, de eu ser cristão hoje, tá? De eu ter esse lado espiritual hoje muito mais forte do que eu tinha antes. E isso, eu digo assim, se um ateu ler a Bíblia, se um ateu pegar a Bíblia e ler, ele vai ter uma vida física, material muito melhor do que a que ele tem. Mas então, eu parto disso. Você ser evangélico hoje, você acha que isso reverteu em mais votos? Eu acredito que eu tive bastante voto de pessoas ligadas diretamente à igreja. Eu acredito que eu tive bastante votos, né? Aqui o programa, você sabe que a gente sempre tem falado de boa. Não, lógico. E eu vi de muita gente sim. E tenho, pela amizade que a gente tem, acho que você vai entender a pergunta, claro, que eu vou fazer. Tranquilo. Muita gente falou, o Du tá passando para virando crente, virando evangélico, sim, justamente para ganhar a eleição. Você deve ter ouvido isso. Ouvi, demais. Eu penso assim, eu não tenho esse lado político. Eu sempre falei, eu não sou bom político. Quem estiver esperando ouvir uma entrevista de um político aqui vai cair do cavalo, que eu não tenho esse lado político. E até porque eu sou muito sentido. Às vezes a gente ouve de muitas pessoas, a gente não leva. Mas às vezes eu ouço isso aí, às vezes de pessoa até próxima. Então, isso dói demais. Porque quem te conhece sabe do caráter. Eu conheço do já há muito tempo, sei do caráter e da índole dele, sei que você não passou a evangelho por causa disso. Mas muita gente falou isso na época, né? Não, falou. E até o engraçado é o seguinte, que eu, quando eu comecei na igreja, eu ia na igreja lá na Pratinha, porque eu conheci um amigo meu que frequentava a igreja da Pratinha. Então eu saía daqui, eu ia lá na Pratinha fazer ir no culto lá, em uma igreja pequena, né, com poucos membros lá na igreja lá, e na qual eu né, se juntar as duas eleições minhas aqui, se juntar as duas, eu tive 3 votos na Prata. Então, quer dizer, e isso muito provavelmente pessoas daqui que votaram em mim, né? Que pessoas que moram aqui que votam na Prata. Então, eu acho que se a gente parar para analisar, acho que a gente tem que analisar, né? Se a gente parar para analisar uma pessoa que quer ter voto, que quer estar na igreja para ter voto, ele vai para uma igreja que tem muito membro. É. A verdade é essa, ele não vai para uma igreja que tem poucos e ainda fica lá na Pratinha. Então. Leandro Cebolinha, deseja aí parabéns e muito sucesso ao Du Mega Estilo. Grande abraço. Rapaz, Leandro Cebolinha, parceiro também, fiquei triste com a saída dele também, né? Com essa reviravolta aí. Tá lutando ainda. Tá na luta aí, mas. O Cícero Antônio Cláudio, mande por favor um grande abraço ao meu irmão Du Mega Estilo. Com certeza teremos um representante super empenhado nas causas sociais e esportivas do nosso município. Sim, é irmão, não tem o que falar. Então ele não conta, né? Esse aí é. O Felipe Laudati, parabéns ao Du e sucesso nesta nova etapa. Abraço, Felipe. Rafael Silva, desejo parabéns ao Du, homem humilde, trabalhador, e Guaranese só tem a ganhar. O esporte, a área social, tem muito a evoluir com o Du. Um grande abraço da família Silva, é o Rafael Silva. Rafinha, gente, boa demais. Pessoal mandando aqui os parabéns pra você, né? Te elogiando aqui. Como é que vai ser o Du vereador, né? Você já passou? Qual vai ser teu trabalho vai ser mais ou menos isso aqui que as pessoas disseram mesmo, lado social e a questão esportiva? Eu me elegi por isso, eu acredito, sabe? Minha campanha não fugiu muito disso, né? O lado social que eu sempre tive, né? Desde sempre fiz trabalhos voltados pro social, né? Para quem tem menos. E esse lado esportivo que eu me identifiquei muito, né? Até quando eu parei com grande estilo, eu abracei uma causa, né? É. Até muito por conta do Rafa também, que ele tem muita participação nisso. Eu abracei uma causa que é essa causa esportiva. E me identifiquei, gostei demais e né? Faço muito pouquinho, né? Mas o que eu posso fazer, a gente tá sempre na ativa para aumentar. E acredito que muita gente de outros esportes também, principalmente o basquete aí, sabe? Me ajudaram muito na minha campanha também, acreditando nisso, né? Que eu não faço mais porque não tem condições de fazer mais. E acreditando que eu, estando lá como eu consegui, eu vou conseguir fazer mais. Como vereador, você acha que você vai ter esse poder de fazer isso? Antônio Cláudio, eu acredito que parte da disposição. Eu acho que eu, como pessoa comum, eu consegui fazer um pouquinho, sabe? Eu consegui fazer um pouquinho. Né? E acredito que como vereador, se você tiver a disposição, a verdade é essa, né? É até uma piadinha que fala, né, do que eu acho que a população não aguenta mais, é os Mendes Sá. Não sei se você já ouviu essa piadinha aí. A professora tá explicando e o aluno tá lá fazendo bagunça, não prestando atenção em nada, e ele, para pegar o aluno, ela: Pedrinho, quem que foi Mendes Sá? O que fez Mendes Sá? Pergunta para ele. E ele olha para o professor, bem convicto mesmo, fala: fez o que pôde. Então eu acho que a gente tem muito político assim, né? Que aí, como é que tá? Ah, eu fiz o que eu pude. A gente, e só o que pode não basta, né? Tem que fazer a mais, né? Tem que fazer a mais. O Jailson, parabéns, Du, que você faça um bom mandato, tá dizendo aqui o Jailson. Um abraço, Jailson. Deixa eu ver quem mais aqui. Parabéns, Du, sucesso nessa nova caminhada. É a Edna Ribeiro também te parabenizando aqui. Um abraço, viu? Pra Edna, acho que foi a primeira casa, uma das primeiras casas que eu fui na casa dela pra conversar. Andou a cidade inteira, Du? Andei não, eu falo que nem eu disse, né, a gente tem que ter a sensibilidade de saber onde tá seus votos. Fica até uma dica aí pra quem for entrar, você tem que saber onde tem seus votos. Se você for andar, você andou na cidade inteira? Não, andei a cidade, fui 4, 5 vezes na Pratinha, andei nas roças, e não adianta, você tem que saber quem que tem a tendência a votar em você. A verdade é essa, porque às vezes você passa aí 2, 3 dias aí numa área onde a probabilidade de você ter voto ali é muito pequena. Então você tem que saber analisar isso pra você conseguir ser eleito. E isso foi uma das coisas que eu aprendi na outra também. Aprendi nessa, você sabia onde você tem voto para conseguir trabalhar, e na verdade é essa: na campanha você tá atrás do voto, não adianta você ser demagogo, você tá atrás do voto. Então você tem que saber aonde você vai, pra você não perder tempo, que eu falei isso na campanha, no começo da campanha eu falei, ainda comentei com meus colegas que tá disputando, eu falei: essa vai ser uma campanha de otimização, quem souber otimizar a tua campanha vai entrar, porque ela foi a metade do tempo. Então quem não souber, ainda teve a burocracia que aumentou demais. Então, muita gente ainda com problema até hoje, né? Essa questão de burocracia. O Du, tem mais gente mandando abraços aqui. O DJ Xuxa aqui, Antônio Cláudio, pergunta ao Du se ele vai trabalhar pelo esporte em Guaranésia, né? Já respondeu aqui. E se você é a favor desta redução do salário que a gente falou no bloco anterior, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a redução. Tranquilo. Do salário. Parabéns, Du, parabéns, muito sucesso. Aqui é o Wesley Valdívia. Abraço, Wesley. Wesley Valdívia também te parabenizando. Du, e nessa Câmara, você acompanhou o trabalho deles, você se manteve distante? O que que você sabe dessa Câmara? Sinceramente, eu sei muito o que a gente ouve falar. Até por, né, por conta de, né, eu tenho vários trabalhos que a gente faz, então é muito corrido também. E eu não acompanhei muito, não. Vou ser bem sincero para você, não acompanhei muito. A gente, né, acompanha na medida que a gente pode. E o que a gente ouviu falar, na verdade... O que você ouviu falar? O que a gente ouve falar, na verdade, é que tiveram muitos confrontos na Câmara. Muitos confrontos. E é o que eu penso, que eu até vou usar da outra pergunta que eu sei que você vai fazer para mim, para falar acerca disso. E eu acho que a gente tem que aprender a amadurecer essa ideia, né? Eu digo que a gente tem uma democracia muito, muito jovem ainda, né? De 30 e poucos anos. Então, eu acho que a gente tem que aprender a amadurecer, a dialogar mais, a dialogar tanto os vereadores como eu, como cidadão, não sou vereador ainda. A gente tem que aprender a sentar na mesa e conversar, não só impor o que você pensa. Você tem que ouvir o que o outro pensa também, para chegar Não, e a gente acha que a gente está muito cru ainda para conversa. E acho que exemplo disso foi a Dilma, né? Quando teve o impeachment lá, metade do Brasil, se pudesse, esmagava a outra metade. Então, quer dizer, ou você era petralha ou você era coxinha, quer dizer, você não tinha opinião, sabe? Quer dizer, isso faz não mal. Não pode ter opinião. Então, quer dizer, você tem que aprender a conversar. A gente começava a conversa de um jeito que a conversa termina. Você ia conversar com alguém, você queria, você perguntar que lado você tá. E isso aí é o jeito que termina a conversa. É. Né? Então a gente tem que aprender a conversar pra. E você acha que esses 11 eleitos estão preparados para ter esse diálogo, para conversar? Você já se encontra? Já tem grupo de WhatsApp dos 11 vereadores? Na verdade, a Vivian, né, que criou um grupo por conta da parte burocrática, né? Que tem que. Claro. Da parte burocrática que tem que ter a acerca de apresentação de papéis, as coisas, convites também, que a gente tem de vez em quando também. Eu conversei com alguns, né? Com alguns que a gente tem mais proximidade, assim, né? E não conversei com todos ainda, mas pelo menos pelos que eu conversei já, acredito que a gente vai ter essa conversa. Fiquei muito feliz. Até citei o Cebolinha, que eu tinha conversado bastante com ele também, né? E ele, sabe, estava muito aberto a conversar, e os outros também, todos que eu conversei até agora, pelo menos, estão muito abertos a essa conversa, e eu acho que é muito importante. Júlio Souza, Du, tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho, parabéns. O Paulo também, parabéns, Du, acreditamos que nossa cidade tem na sua pessoa um guerreiro para estar sempre lutando para o crescimento de nossa comunidade. O Marinho, parabéns, Du, você merece, humilde, trabalhador, vai ser um bom representante para a nossa cidade. Deixa eu ver quem mais aqui. Um abraço aí, Paulão, parceiro. Parabéns, Duzão, sucesso. Aqui é o Baby. Baby, gente boa também. Jogador, zagueiro. Dá umas falhadas de vez em quando, mas tá bom. Tá bom, vai levando, mas não pode falar, né? Menino bom demais. Vai ser jogador também. Ah, deixa eu ver aqui. Wesley Valdívia aqui, ó. Minha avó Marlene, mãe do Carlinho, também tá te parabenizando, viu? Pessoal, um abraço pra toda a família. Eu gosto muito deles. Parabéns, do Meg Chilo, só por ter entrado como vereador, mas não só por ter entrado como vereador, mas pelo ser humano que você é. Luquinha, família Silva, tá te mandando aqui um grande abraço. Agradeço demais, Luquinha e toda a família aí. A gente vai fazer um intervalinho comercial e daqui a pouquinho a gente continua nesse bate-papo com o Du Mega Estilo, vereador eleito aqui em Guaranés, que assume no dia 1 de janeiro de 2017. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. 12:33 aqui na Pássaro da Ilha FM, a sua rádio, a maior audiência de toda a nossa região. Valtinho Pedreiro está ligado aqui na Pássaro da Ilha FM, Du, né, e tá te mandando um abraço aqui, tá te parabenizando, viu? Valtinho Pedreiro, vereador, seu companheiro aí a partir de 2017, né? Vamos estar junto aí. Valtinho é candidato a presidente da Câmara, né? Sim, candidato. Pelo que a gente sabe aí, Valtinho, eu já até perguntei aqui para alguns vereadores, vou fazer a mesma pergunta para você, Valtinho. Felipe também já se colocou aqui como um provável candidato, não sei se ele mudou de opinião, mas no dia que ele esteve aqui ele também já se colocou. Sim. Silvio Dias também, a gente ouve boatos que quer também essa cadeira aí da presidência. E aí, Du, já tem um nome para votar? Na verdade, eu, se fosse... É que deu uma bagunçada, né, por conta do Leandro ter saído, né? A gente tinha até conversado um pouco, o Valtinho veio, né, conversar comigo acerca disso. E eu, né, vou até revelar aqui, meu voto seria pro Valtinho, pro Valtinho, por conta da ideia nossa, né, de uma ideia em conjunto. Porque a gente tinha conseguido, que eu acho que tão importante quanto o presidente a mesa, né, a mesa diretora também é muito importante. Você faria parte dessa mesa diretora? Isso, a ideia era até de um pedido do assessor do Emidinho, que ligou para mim, queria que eu fizesse parte da mesa. Eu aceitei fazer parte da mesa diretora e ficou uma mesa bem democrática, que ficou quatro pessoas de partidos diferentes. Eu acho que isso é de grande valia, né? São quatro pensamentos diferentes, são quatro partidos diferentes. Então, por conta disso, eu tinha, né, tava em a minha ideia seria de estar apoiando o Valtinho. Você presidente ocuparia da qual cargo ali na mesa? Eu seria vice-presidente da Câmara. Vice-presidente, secretário, quem? Então, pode revelar ou não? Eu não sei se pode, se não pode, mas a ideia que nós tínhamos conversado, não tinha nada, né? Nada definido, a gente tinha conversado no Cebolinha e no Thiago da Prata. É por isso que eu digo, agora deu reverter um pouco a situação. Agora saiu o Cebolinha, aí veio o Silvio Dias com o intuito, né? Até então nós não sabia, com o intuito de ser presidente da Câmara também. Então, mas o que, né? A gente não tem muita coisa para adiantar, mas tem que sentar de novo e conversar novamente, como que vai ser, né? Ah, Patrick, Bruna, Juliana e Beatriz. Parabéns, Du. Abraço. Pergunta pro Du Megchilo: o que você pretende fazer a respeito do meio ambiente em Guaranésia? Qual é a sua preocupação com nossos rios e ares sendo poluídos por fábricas dentro da cidade, prejudicando a saúde dos guaranesianos? Pergunta que feita pela Nayara Cândido. Rapaz, isso aí é conscientização, é a palavra certa no meio ambiente, é educação, eu penso. Eu penso que quem joga um papel de bala na rua não pode falar nada de uma fábrica. Parte disso, a gente tem que conscientizar que a gente não pode, né? Pra gente poder cobrar. Senão você não tem autoridade pra você cobrar. Enquanto a gente vê as ruas de Guaranésia cheias de papel, de cigarro, disso, daquilo, como é que não vai cobrar da fábrica? O cara chega e fala: você tá fazendo uma coisa que eu, a verdade é essa, o cara da fábrica tá fazendo uma coisa que ele. Porque o impacto, se você for parar e pensar: ah, não, mas o meu é um cigarrinho que eu joguei, o dele é um caminhão de fumaça, mas o cigarrinho seu, juntar o cigarrinho meu, o cigarrinho do outro, causa um impacto muito grande. Então, a princípio, a minha ideia é de conscientizar, a gente fazer trabalhos aí de conscientizar a população de ter uma cidade limpa, né? De ter uma cidade limpa pra gente economizar também em saúde, né? Economizar em saúde, porque a gente fala que, né, vamos matar uns que dá bem, vamos matar, senão você pode matar até amanhã, se você continuar deixando os, né, os entulhos, água parada, você vai ficar dando um ponto de faca. Então você conscientiza. Ó, o João Guilherme aqui, pro Osmar Siriaca, a maioria ficou perguntando se ele ia votar para baixar o salário, se achava certo um vereador ganhar mais que um professor. E para o Du, ninguém vai perguntar? Vamos perguntar sim, né? É a próxima pergunta. Mas antes, Du, como é que você vai conciliar o seu trabalho, já que você está lá com a loja, né? A loja Mag Estilo Multimarca, com o seu trabalho como vereador? A minha ideia, né? Já estou adiantando, né? Que eu já conversei com uma pessoa para estar lá na loja para mim, né? Que hoje é eu que tomo conta, né? Que abro, fecho tudo. Então já está adiantada uma conversa também com a pessoa que vai ficar lá para mim, né? E vai tomar conta para eu disponibilizar, né? Eu quero disponibilizar a maioria da parte do meu tempo como vereador. Claro, o trabalho de vereador. Isso, a minha ideia é essa. Então vamos aqui entrar nessa questão do salário aqui do vereador, mas antes, o Dentão do Cruzeiro, parabéns, Du, muito sucesso na carreira política, muito criticada, mas tenho certeza que você consegue pela sua honestidade e caráter. Parabéns, meu amigo. Um abraço, meu presidente, hoje tem jogo, hein? Lúcia e Isaac, parabéns, Luiz Alberto. Lúcia tudo também. E muito boa. Mais. Abraço, uma pergunta que me fizeram essa semana: o Du mudou o nome dele no Facebook, por quê? Tô até feliz em poder falar isso aqui. Por quê, Du? Sabe o que aconteceu? Eu tentei mudar, quando começou a campanha, mudar o meu nome, que tava do Grande Estilo, que até hoje você fala Grande Estilo, olha, Mega Estilo, todo mundo fala. Eu mesmo falo Grande Estilo, Mega Estilo. Quando eu fui fazer a chamadinha, eu falei assim: eu coloco Grande Estilo ou Mega Estilo? Então tem toda essa dúvida. E quando eu fui começar a campanha, o que aconteceu? Saiu o meu nome tava do Grande Estilo. Aí eu falei assim: eu vou trabalhar, né? Meu marketing aqui no Mega Estilo, mas vai ser com o Mega Estilo. Já tem a loja, tudo. E tentei mudar meu nome. E eu não sabia que era tão burocrático você mudar o nome do seu Facebook. É difícil, tenta mudar o nome lá, você vai ver. E você não consegue. E não consegui mudar. Aí porque você tem um período pra você poder mudar. Aí aconteceu, aí eu disse, falei: não vou mudar, fica do Grande Estilo mesmo. Facebook, sei lá, porque não deixou mudar, aí não mudou. Aí acabou a política, na semana que acabou a política, veio uma pergunta pra mim, porque acho que é de 60 dias que você pode mudar. Aí veio as perguntas pra mim no Facebook lá, seu nome. E eu achei que era aquelas perguntas, sabe, que às vezes que eles fazem pra identificar se é você mesmo, não sei o quê, e eu achei que era isso. Né? Falei assim: qual o seu nome? Lá, e coloquei, né? Meu nome, Luiz Alberto, Silvio de Souza. Aí dei ok lá e tudo mudou. Aí eu falei: nossa, aí ficou. E agora tá eu só posso mudar daqui 60 dias. E eu já imaginei isso. Vai voltar. Aí eu vou voltar, pô, a minha ideia é voltar. O pessoal já tá pensando: o Du mudou o nome pra ninguém incomodar. Já mudou o nome do celular, mudou isso. E isso é uma outra coisa também que eu acho que a gente tem que amadurecer muito também. Por conta sabe, isso aí de olhar, que às vezes as pessoas colocam a gente num patamar que não existe, sabe? Coloca a gente como se a gente fosse: agora você é um vereador, você tá acima. Não tem isso. Tem isso, a gente é a pessoa comum, que nem eu digo, mesmo Du aqui do lado de fora vai ser o Du lá da Câmara e quem quiser conversar comigo, vou estar, eu faço as mesmas. Tem gente que chegou e falou, você engordou, agora você virou vereador. Eu falei, eu não mudei nada, eu faço a mesma coisa que eu fazia, nem assumi só ainda. Só a conta bancária que vai aumentar um pouquinho, né, Dudu? A conta bancária, se Deus quiser, aumenta um pouquinho, né? Porque. Só que eu sou muito, muito tranquilo em relação a isso, Antônio Carlos, sabe? Eu vivi a minha vida inteira e meu maior salário aí, se for ver, foi R$1.300. Então eu sei viver. O que, você acha dessa questão do salário do vereador de R$4.700? Você acha que é muito para Guaranésia? Não? Ó, qual que é a tua opinião? Eu até aproveito essa questão que hoje acho que é a mais badalada, vamos dizer, a mais badalada questão, né? Acredito que não seja só em Guaranésia, também nos outros municípios também, para partir, né, de um princípio que eu acho que a gente tem que ter o respeito. Se a gente quiser conversar na Câmara, você até fez a pergunta para mim lá, eu falei, né, a respeito do que o pessoal fala muito, teve muito confronto na Câmara, sabe? Então, eu acho que a gente só cresce uma Câmara, ou uma rádio, ou uma loja, o que for, com respeito à opinião alheia. A gente tem que partir disso, partir de respeito, a gente tem que respeitar. Por exemplo, tem vereador que acredita que o salário tem que ser zero, eu tenho que respeitar a opinião dele. Tem vereador que acredita que o salário tem que ser um salário mínimo, eu tenho que respeitar, tenho que partir disso. Tem vereador que tem que aumentar o salário, eu tenho que respeitar, eu tenho que expor a minha opinião e respeitar a opinião, né, do outro. Então eu né, acho que na Câmara eu vou zelar muito por isso, para se ter o respeito, né, com a opinião alheia, pra gente conseguir chegar num qual é a sua opinião? A minha, não tem que ganhar nada, tem que ganhar um salário, tem que ganhar. A minha ideia é que o valor que tá hoje, né, que nem eu falo, vendo de fora, amanhã se eu chegar aqui e mudar a minha ideia, é porque eu vou estar vendo de dentro, né. Eu ouvi muito isso, né, porque quando que eu assinei o abaixo-assinato, quando saiu, eu assinei ele pra redução do salário e por conta de achar o que eu acho hoje ainda, que eu acho que é muito. A gente vendo, né, o cenário, a gente olhar pro cenário brasileiro, cenário de Guaranésia, eu acredito que é muito, que nem, eu volto a dizer, vendo de fora, respeito demais, quem, né, os vereadores que acham que é pouco, os vereadores que acham que é muito, vereador que acha que tem que aumentar, que é mais, respeito demais, mas eu acho que teria que se conversar acerca do assunto. Eu acho que a gente tem que, e eu tô, né, vou ser um vereador que vou estar muito aberto, né, eu vi até o Júlio aqui, né, falando muito aí, fiz questão de ouvir a entrevista dele inteira. Eu sou um vereador que eu tô aberto a conversar, a sentar com as pessoas que acham, principalmente porque eu acho que é um clamor, como ele disse, né, tudo que vem da rua você tem que ouvir. Eu sempre fui a favor disso, já participei de manifestação, então eu acho que tudo que vem da rua você tem que ouvir, não vem por acaso. Então, se esses vereadores aí ouvirem o clamor que vem das ruas e baixar o salário para R$1.800 para você, eu acredito que um salário hoje, que nem eu digo, vendo de fora, gira em torno de R$2.000, Guarané. Que é a proposta. Eu penso mais ou menos em, né, nessa. Para ser, então, bem se direto. Isso passar, ser bem se direto. Isso for aprovado na Câmara, vai ser apresentado o projeto. Isso é claro, se a maioria lá aceitar. R$1.800. Vamos imaginar que a partir de 1º de janeiro o salário seja esse. Para você, ok? Eu tô disposto a aceitar e tô disposto, que nem eu falei, né, a conversar acerca disso. Entendeu? Porque eu acho que eu né, vejo assim, né, a gente não pode de maneira alguma se antecipar as coisas. Que nem eu falei, eu tô apto a conversar, chegar e analisar, tá, e entrar. E entrar num consenso acerca disso. Nessa conversa você não vai participar, porque quem vai votar isso, se é que eles vão colocar isso para votação, vai ser esses 11 vereadores. Sim. Esses 11 vereadores aprovaram R$1.800. Você concorda com isso ou você vai brigar com eu mais concordo do que discordo. Porque eu penso que um dos maiores problemas que a gente tem na política do Brasil, que eu acho que entrou nesse colapso, pode dizer que é isso, né? Às vezes nós temos, bem dizer, um colapso. Você viu o que a gente viu quarta-feira lá no Senado, lá é absurdo, lamentável, né? É lamentável. Então, eu acho que lá eles não ouviram a voz que veio das ruas. Não, eu falo isso, né? Eu sou muito pouco político, porque de verdade, de coração, eu imaginei, né? A gente tá falando aí acerca, né, da PEC, né, que eles, não, desculpa, das 10 medidas que eles Que virou quatro. E ainda distorcida ainda. Eu tinha a esperança, de verdade. Acho que eu sou muito, muito inocente, mas eu tinha esperança deles não votarem por conta da tragédia que aconteceu. Eu tinha essa esperança. Essa esperança. Chegar e falar, não, hoje não vai ter a votação, não vai ter a sessão, né? Como o mundo inteiro fez, cara. O mundo inteiro fez. Eu acho que na hora que eu comecei a ver as matérias aqui e votou e ainda aproveitou pra votar outras coisas ainda, eu acho que votou de madrugada, deu até ainda. Embrulha até o estômago, né? Embrulha até o estômago. Então é muito triste. É muito triste você ver isso. E aí você olha lá, que partindo até para o outro lado, você vê o que os colombianos fizeram pelos brasileiros lá também, você volta a ter um pouco de esperança na pessoa, assim, você não acredita muito que são pessoas da mesma espécie. Não, como é que a mesma espécie faz uma coisa dessa e faz essa outra dessa? Eu vi algo interessante, nem fugindo um pouquinho de assunto, que como é que pode, né? Eu não lembro que canal que eu assisti essa matéria. Esse mesmo povo, né, lá de Medellín, que fez essa homenagem tão bonita, né? Sim. Há 10 anos atrás se matavam na rua, né? Com o cartel de Medellín, bomba, tiro, né? Como é que houve essa mudança, né? E isso nos enche de esperança que nós também podemos mudar, né? Com certeza, com certeza. É. Nós temos a obrigação, verdade, a gente tem a obrigação de mudar. Principalmente com o mundo veloz que nós temos hoje, nós temos que evoluir. E por esse bate-papo, por essa clareza de pensamento que você teve, eu estou com esperança que a gente pode mudar essa Câmara a partir de agora. Amém, amém. Eu acho que nem eu falei, tudo é conversável, você tem que conversar tudo. Você não pode achar que você é o dono da razão. Eu acho que o Mário Cortella fala assim, se você não tem dúvida é porque você está mal informado. A verdade é essa, você tem que ter dúvida de tudo e conversar acerca de tudo. Para crescermos como pessoa, mas eu me preocupo muito em crescer como pessoa mais do que crescer como político. Opinião sua sobre administração, a gente está com o tempo estourado, mas sobre a administração do prefeito João Carlos. João Carlos Minghillo é outra coisa também que eu gosto de falar antes, que eu não tenho direito de julgar a pessoa de ninguém, até como cristão eu não posso. As pessoas infelizmente misturam isso. Muito isso. Eu não posso julgar a pessoa de ninguém, porque eu não gosto de ser julgado, né? Jesus Cristo ensinou isso aí. Então, só que como político eu posso, né? Eu tô me tornando um. Então quem quiser julgar, né? O meu mandato, à vontade, deve, para eu tentar crescer. Então, eu parto desse princípio, né? Para falar acerca da gestão dele. Eu acredito que foi uma gestão que fez muita melhoria. Eu acho que a principal melhoria foi quando ele fez todo mundo trabalhar, né? Quando ele assumiu, você não via ninguém sem trabalhar lá dentro. Eu acho que isso aí foi o principal, né? O que ele fez lá dentro. E ele, né, fez muita coisa acerca de obras, acerca de organizar, né? Até esse lado patrão dele, foi muito útil. Foi muito útil, né? Pra Guaranésia. Só que eu acho que ele pecou um pouco no que eu particularmente vejo que é a essência. Que é até o Laércio, né? Fez a campanha de humanização da por conta da falha que teve, né? No João Carlos Minghillo. Então, eu acho que pelo jeito que hoje se encontra as cidades, do lado político das cidades, eu acho que só um bom administrador, como a gente vê o João Carlos Minghillo, é pouco para você colocar as coisas, né, em ordem. Em ordem. Então eu acho que faltou essa sensibilidade. Mais do lado social. Isso, o lado social, de olhar, né, de olhar um que, por exemplo, a política, pelo jeito que eu vi, é se você tem uma bolacha na mão e tem o filho aqui do diretor da SIC de um lado aqui, tem outro menino aqui que é o mais pobrezinho da cidade aqui, você olha pros dois, joga a bolacha pro alto. Então eu acho que isso não cabe. Então eu acho que tem que olhar um pouco mais para quem precisa um pouco mais. Tem que olhar mais para quem precisa de mais. A verdade é essa. Ô Du, e Laércio Cintra Nogueira, o que você tá esperando aí? Você foi eleito pelo grupo do Laércio? Sim, sim. Vocês são maioria na Câmara. Você acha que isso pode... Claro que vai ajudar muito ele, mas de alguma forma pode prejudicar o olhar da Câmara, o lado fiscalizador da Câmara, por ser 9 vereadores da situação a partir de 1º de janeiro? Eu acredito que não tenho esse medo não, até porque, né, falei já no começo que eu conversei com vários vereadores e nenhum teve uma conversa por esse lado, né? Então eu acredito que vai ser, nós vamos fazer esse papel de fiscalização bem feito, até porque, né, a gente depende disso. Eu digo assim, né, a função principal do vereador é fiscalizar, né, além de legislar. Então eu acredito que todo mundo está entrando bem ciente disso. E falando do lado do Laércio, acredito demais mesmo, desde quando acabou a eleição, eu só tenho me surpreendido positivamente com as questões, né? Com as questões que envolveram o pós-eleição. Acredito que ele vai fazer um mandato excelente. Eu acho que está provando isso com os nomes que eles estão trazendo à tona aí. E te surpreendeu esses nomes? Porque tem surpreendido muita gente. Uma grande parcela da população. O Laércio está escolhendo bem os nomes aí. E o pessoal, eu até fiz essa pergunta para ele o dia que ele veio aqui. A expectativa, né, que se gerou e muita gente falou é que os nomes, ele acabaria escolhendo mais pelo lado político do que pelo lado técnico. E ele está indo pelo lado técnico, que tem surpreendido muita gente. Isso te surpreendeu também? De jeito nenhum. Foi o que eu falei na minha campanha. Foi o que eu falei, né, quando a pessoa perguntava para mim acerca do que eu achava da gestão do Laércio. Eu vendi isso dentro de cada casa que eu entrei, que ele ia fazer isso, e ele tá provando aí pra gente que o que ele falou ele tá colocando na prática, né? A teoria que ele teve, ele tá colocando na prática, e eu acredito demais mesmo que ele vai fazer um mandato aí que vai conseguir dar uma levantada muito boa na nossa cidade. Giovanni Moraes, Du, você vai criar reuniões nos bairros em horários acessíveis em final de semana para facilitar os moradores, já que é difícil o morador chegar cansado do emprego, sair do bairro, por exemplo, Zeitune, e descer até a Câmara? Cara, eu acho que ele ouviu alguém falar sobre a minha campanha, que uma das minhas ideias era essa, sabe, assim, de ir até a pessoa, porque a verdade é essa, que nem eu falo por mim, eu não tenho tempo de ficar indo na Câmara, que nem eu tenho muita vontade, mas é difícil ir. Então, uma das minhas ideias é essa, sabe? De fazer esse contato direto lá na casa da pessoa, sabe? Chegar na pessoa e falar assim, ó, a gente quer conversar acerca de tal assunto. Aí não, reúne aí as pessoas do bairro aí que tá interessado em falar, arruma a casa de um aí, nós marca um dia e a gente vai. Vai ter esse diálogo. Isso, com certeza, tem que ter. Tem que ter. Você não consegue governar sem ouvir. Não tem como você governar sem ouvir a pessoa que, né, que vai ser o beneficiado da situação. Du, adorei nosso bate-papo, viu? Muito obrigado pela participação. Espero que você não me decepcione. Espero que você não me decepcione nesses 4 anos de mandato, que a gente vai ficar olhando e isso cobrando. Que pode e cobrando, cobrar, pode viu? Cobrar, tem que cobrar. Pode cobrar, sim. Eu acho que a gente vai estar lá e tá preparado para isso, né? Para essa cobrança aí. E muito tranquilo, muito sereno acerca do que eu quero. Percebo, né? Isso. Eu acho que foi com a nossa entrevista que você se postou de forma mais serena. É. Já entrevistei você várias vezes, sim, aqui pelas ações que você realiza aí. Futebol, que não tem mais futebol, né? Acho que a última vez foi pro futebol, né? Você teve aqui no programa. A gente fez pelo futebol solidário e depois a gente fez pelo Ação Rua também na igreja, o evento que a gente fez da igreja. Verdade. Agradecimentos, Du? Eu tenho um pessoal que eu tenho que agradecer, que foram as pessoas que se disponibilizaram do seu tempo, né? Eu acho que no mundo corrido de hoje, eu acho que a pessoa que ela pode mais doar de valor é o tempo dela. Então, mandar um abraço pro meu amigo Luquinhas Capacete, menino que gravou o vídeo lá, que até viralizou, vamos dizer assim, né? Na campanha, o Nino, o Rafinha, o Dioninha, o Paulo também, que coordenou nossa campanha aí do começo ao final aí. E trabalhou muito, o Marco Aurélio, o Dilão, meu primo, ele, o Furinho também, que são pessoas que nunca se envolveram com política, que nem eu digo, né? Pessoas, minha maior alegria é essa também, pessoas que nunca se envolveram com política, abraçaram a causa. O Luquinha também, né? Que Matão, deve estar ouvindo lá na fazenda, lá, mandar um abraço para eles tudo lá, sempre me ajuda aí. O Paulinho, que disponibilizou até um vídeo também na internet para estar ajudando a gente na campanha, né, que ele sempre participou dos trabalhos que a gente fez. Então, o Aguinaldo Madonna também, né, que apesar de ter perdido o filho dele em meia campanha aí, me ajudou muito. A minha mãe, nossa, que cansou de trabalhar também, que tá ouvindo na rádio, mandar um abraço para ela. Larguei ela na loja, ela trabalhando um pouquinho também. Fez ela trabalhar nesse momento. Fez ela trabalhar aí, sempre me ajudou em tudo, apesar da gente ter opinião que nem eu penso, né? Eu até queria até expor aqui, a minha mãe pensa o contrário de mim acerca do salário. Ela acha que não tem que diminuir, que, né? Ela tem a opinião dela, eu tenho a minha. A gente deve respeitar. É isso que eu parto, tem que respeitar, e tem que respeitar, tem que conversar acerca dos assuntos. Então, eu parto disso, a gente conversar. Mandar um abraço também pro João Paulo, deve estar ouvindo lá grudado, e grudou os adesivos nossos no radinho dele lá. João Paulo, um abraço para você também. E, né, agradecer a Deus também pela campanha que a gente fez, muito, muito serena. E pedir a ele força, né, pra gente conseguir tocar do jeito com que a gente espera. Você terá essa força. Do Maurício também tá te mandando um abraço aqui. É, Antônio Cláudio, o projeto ainda tem que ser apresentado, o povo está com raiva dos políticos, tá dizendo aqui o Carlão Pitonto, que enviou mensagem aqui. Carlão, foi protocolado o ofício na última sexta-feira, a gente espera que vocês agora apresentem esse projeto aí pro povo. Valeu, Du, muito obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço. E a gente vai conversar muito com o Du aí no decorrer dos próximos 4 anos. Estamos com toda certeza. Sempre à disposição. Intervalinho comercial, eu volto já aqui no Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.